Canal CDs de Melody, o número 1 do estado do Pará. Seja bem-vindo ao canal CDs de Melody. CDs de Melody. Agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções.